comigo é meu parceiro Devinho Novaes. Chega mais pra cá, vozinho. Fala, meu parceiro Thiago Silva e banda Dois Amores, é um prazer imenso. Puxa! Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, com o som do porta-mala tocando uma rocha pesada. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta na rua, chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra. Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu. Quando eu fui procurar com outro cara, ela fugiu. Da Rocheda, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Da Rocheda, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo. Vagabundo. De mulher mais bandida do mundo, coração que é vagabundo. Vagabundo. Aô, meu parceiro Devinho Novaes. Maltrata, irmão, maltrata. Puxa. Portal do Arrocha. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado. O som do porta-mala toca um vozinho estourado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta na rua e chamei ela pra sair. E fiz logo um convite, a gente foi pra uma farra. Três garrafas de vinho, fico mal intencionada. Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu. Quando eu fui procurar com outro cara, ela saiu. Da Rocheda, você merece um prêmio. Da Rocheda, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo. E banda dos amores, e Devinho Novaes é sucesso.